nações criminosas, queridos agentes. Em primeiro lugar, queremos agradecer a você por ouvir este episódio. Fique conosco até o final, porque este programa a gente conta histórias reais de casos criminais. Por isso, tome muito cuidado ao seguir em frente, pois hoje vamos acompanhar a caminhada macabra de dois monstros que aterrorizaram mulheres e adolescentes entre junho e novembro de 1979 na Califórnia. Mesmo em tão pouco tempo, eles semearam o caos e destruíram muitas vidas. Hoje vamos acompanhar a história de Lawrence Pittaker e Roy Norris, os assassinos da caixa de ferramentas. Eu sou Laura Lima. E eu sou o Jota Santos. E você está no podcast Agentes do Crime. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canto de recados. Aqui é o nosso mural onde a gente vai trazer os feedbacks das nossas redes sociais e do nosso e-mail. Mas obviamente hoje não temos, né, o nosso primeiro programa. Mas mesmo assim lá vai para vocês. Se quiserem interagir conosco, deixar o teu recado, manda um e-mail para agentesdocrimepodcast@gmail.com. Repetindo, agentesdocrimepodcast@gmail.com. Manda uma mensagem dizendo se gostou, se não gostou, sugerindo novos casos, certo? A gente vai estar lendo o teu e-mail sempre que possível. Se você quiser pegar a transcrição do episódio, a pauta, a reportagem, a gente tem tudo postado lá no agentesdocrime.blogspot.com.br. Acessa lá, deixa teu joinha, certo? Futuramente a gente vai estar com todas as redes sociais funcionando, o canal do YouTube e tudo mais, mas por enquanto, dá uma olhada aqui no post do episódio, tu vai encontrar todos os links para nossas redes sociais e principalmente o link para o crowdfunding do nosso livro Agentes do Caos, que está em financiamento coletivo, e se você quiser ajudar essa causa, ficaremos muito gratos. Então vamos deixar de delongas e vamos voltar para o episódio. Muito obrigado e até o próximo programa. Mas antes de continuar, cuidado! Este é um caso brutal e sádico. Os assassinos descritos aqui foram extremamente violentos e a descrição de seus crimes traz menção a gatilhos como tortura, violência, abuso, violação, misoginia e assassinato. Se você é sensível, por favor, não prossiga. As fontes para a produção dessa pauta foram o podcast 1001 Crimes, obrigado meninas, o site Face Obscura, a Murderpedia e o podcast Serial Killer da Parcast. Logo após o seu nascimento, em 1940, Lawrence foi adotado pelo casal Pittaker. George Pittaker trabalhava em uma fábrica de aviões, o que exigia viagens constantes da família, da Pensilvânia para a Flórida, depois Ohio e finalmente Califórnia. Pittaker era considerado um aluno superdotado, mas deixou a escola em 1957, após vários desentendimentos com as autoridades policiais e com outros adolescentes. Pouco tempo depois, foi pego por roubo de carro, mas fugiu da prisão, sendo apreendido posteriormente, permanecendo em uma instituição até seus 19 anos. Dias depois, o Lawrence foi preso pelo FBI por violar uma restrição interestadual para dirigir veículo automotor, sendo condenado em agosto de 1959 a permanecer 18 meses em um reformatório federal em Oklahoma, mas foi libertado após cumprir 6 meses de sentença. Em dezembro de 60, ele foi preso e condenado a 15 anos em uma prisão estadual. A sua avaliação psiquiátrica concluiu que Lawrence era psicótico, paranoico e possivelmente borderline, com pouco controle sobre seus impulsos. Ele saiu em liberdade condicional em 63 e foi preso novamente 2 meses depois por violar a condicional por suspeita de roubo e outra vez. Em 1964, Lawrence Pittaker foi novamente avaliado e diagnosticado como psicótico. O cara já era o catiços na adolescência. É que ele era uma pessoa superdotada e normalmente os superdotados não são compreendidos, digamos assim. Só superdotado em maldade, né? E muito tempo livre, eu acredito. Provavelmente. Em julho de 1967, foi condenado a 5 anos de prisão por roubo de veículos, mas ganhou liberdade condicional em abril de 1970. É novamente preso em março de 1971 por roubo, violando sua condicional. Dessa vez foi condenado a 15 anos em outubro e cumpriu apenas 3 anos da sentença. Em 1976, Lawrence, aparentemente drogado, entrou em um supermercado e furtou uma peça de carne resfriada e escondeu em suas calças. O funcionário do supermercado desconfiou do imenso volume e o seguiu tentando detê-lo. Ao chegar ao estacionamento, Lawrence esfaqueou o rapaz, que sobreviveu, e Lawrence foi condenado por tentativa de homicídio. Ele foi levado para cumprir sua pena na colônia penal de São Luís Obispo. São Luís Obispo. Você viu? É. O cara viu o jagunço sair do supermercado com uma picanha. Né? Desculpa o trocadilho, mas uma picanha no meio das calças. Você fala assim, cara, não é possível que isso seja natural, velho. Ele podia estar com uma hérnia. Bom, nessa nova prisão, o Lawrence Bittaker conheceu o Roy Norris e aparentemente se tornaram grandes amigos. O Lawrence saiu em liberdade condicional em 15 de novembro de 78, mesmo a contragosto da equipe de psiquiatra que havia diagnosticado ele como um psicopata sofisticado. Bittaker se mudou para Los Angeles e aguardou a saída de Norris. Aos 17 anos, Roy abandonou a escola e entrou para a Marinha. Passou a maior parte do seu serviço em San Diego e serviu outros 4 meses no Vietnã, porém não participou de qualquer combate. De volta a San Diego, Norris foi preso em novembro de 1969 por tentativa de abuso. 3 meses depois saiu em liberdade sob fiança antes de seu julgamento. Mas ao tentar atacar uma mulher em sua casa, ele foi surpreendido pela polícia antes de machucá-la. Por isso, ele acabou sendo dispensado da Marinha por problemas psicológicos. Em maio de 1970, ainda em liberdade sob fiança, Roy Norris invadiu o campus da Universidade de San Diego e, na escuridão da noite, ele, ao avistar uma mulher saindo da aula, a seguiu, pegou uma pedra grande no chão e usou ela para golpear sua cabeça. Quando a pobre mulher caiu ao chão, ele montou em cima dela e bateu sua cabeça várias vezes na calçada de concreto. A mulher sobreviveu, portanto, Norris foi acusado de agressão apenas, enviado ao Hospital Estadual de Atascadeiro como agressor sexual. Ele ficou preso por 5 anos e foi libertado por não ser considerado mais um perigo para a sociedade. Veja só você. Ah, não. Não. Tu bate com uma pedra na cabeça de uma mulher. Depois tu bate com a cabeça dela diversas vezes no chão de concreto e não é considerado tentativa de homicídio? Pois é. Foi só agressão, pra você ver como mulher importante, né? Nos anos 70 e 80 e hoje, né? Pois é. Vamos lá. E o outro que esfaqueou o garoto lá no estacionamento foi tentativa de homicídio. Pois é. Só que mulher não é gente, né? Ah, é. Estou fazendo orelhinhas de coelhos virtuais aqui para dizer que estou sendo irônico. 3 meses após sua liberação, Norris atacou e abusou de uma mulher de 27 anos. Condenado por abuso, foi enviado à colônia penal de São Luís Obispo, na Califórnia. Lá, ele conheceu sua alma gêmea, Lawrence Bittaker, que salvou sua vida dentro da prisão por 2 vezes. Norris foi liberado em 15 de janeiro de 1979, indo morar com sua mãe em Los Angeles, local onde acredita-se que ele tenha começado uma relação incestuosa com a própria irmã. Bittaker, que já se encontrava por aquelas bandas, entrou em contato com Norris e eles retomaram a amizade que haviam construído na prisão. Ah, cara, você vai entender o porquê que eu tenho tanto asco desse caso, velho. Mas vamos lá. Enquanto ainda estavam confinados, durante suas conversas intermináveis nas noites quentes, Lawrence e Norris desenvolveram um projeto macabro. Eles iriam raptar, abusar e matar meninas e adolescentes e jovens mulheres só por diversão, assim que estivessem livres. A ideia deles era atacar uma menina para cada idade da adolescência, uma de 13 anos, uma de 14 anos e assim por diante até chegar aos 19. E eles iriam registrar tudo isso em fita e, como eles mesmos diziam, iriam povoar um cemitério. Depois de ser livre, Bitteker, ao chegar em Los Angeles, começou a fazer os preparativos para a atividade criminosa. Primeiro, ele obteve um furgão que denominou de Murder Mac, ou Mac Assassino, e começou a personalizá-lo. Norris foi libertado em 15 de janeiro de 79. Após um período de observação no Hospital Estadual de Atascadero, ele se juntou a Bitteker, ansioso para implementar o seu plano macabro. Sem comentários a respeito. De fevereiro a junho de 1979, começaram a fazer alguns testes. Dirigiram pela rodovia da costa do Pacífico, parando nas praias. Lá, eram gentis e amistosos. Conversavam com garotas, bebiam com elas e as fotografavam, sem nunca serem violentos ou abusivos. Em algum momento, em maio de 1979, eles encontraram uma estrada de mineração abandonada nas montanhas de San Gabriel. Eles trocaram as trancas do portão e agora eles tinham uma estrada particular para colocar seus planos em ação. Em 24 de junho, Lucinda Schiffer, de 16 anos, desapareceu após um serviço na igreja e nunca mais foi vista. Eles pegaram ela em Redondo Beach, amordaçaram, amarraram seus braços e pernas. Bitteker dirigiu a van para sua estrada particular longe da rodovia. Ambos abusaram da menina e depois Bitteker enrolou um cabide de arame esticado no pescoço de Linda, apertando com um alicate, estrangulando-a até a morte. Eles enrolaram seu corpo em uma cortina de chuveiro e jogaram ela pelas proximidades. Joy Hall, de 18 anos, desapareceu sem deixar vestígios em Redondo Beach, em 8 de julho. Eles deram uma carona para ela, oferecendo bebida, e quando ela foi ao refrigerador que tinha dentro da van, Norris a agarrou por trás e a amordaçou, amarrou seus braços e pernas. Levaram-na para a mesma estrada e abusaram dela diversas vezes. Bitteker arrastou-a da van e Norris foi buscar mais cerveja. Quando voltou, Bitteker a tinha apunhalado com um furador de gelo em ambos os ouvidos e a estrangulado. Seu corpo foi jogado de um penhasco. Eu mudei, em todo lugar que eu encontrei a descrição do caso, havia a palavra com E, que eu acho muito, muito pesada. Uhum. Eu mudei a narrativa e coloquei abuso em todos, mas entenda que quando eu falo abuso, eu tô falando das vias de fato, e isso é disgusting pra caramba pra mim. No dia 3 de setembro, Jacqueline Lea Lamp, de 13 anos, e Jack Gillian, de 15, se perderam enquanto pediam carona em Redondo Beach. Elas aceitaram a oferta de Lawrence e Norris, e quando entraram na van, elas beberam e fumaram maconha com os dois assassinos. Mas começaram a suspeitar deles quando perceberam que a van estava indo em direção às montanhas. Elas lutaram, mas não era páreo para os dois caras. Eles estacionaram a van em um campo de tênis. Lea Lamp correu para a porta da van e foi atacada com um taco na cabeça. Houve uma pequena briga, mas Bitteker e Norris subjugaram facilmente as duas meninas e as levaram para a mesma estrada de sempre. Os assassinos mantiveram as meninas vivas por 2 dias, abusando e torturando as duas o tempo todo, com um cabide de arame e um alicate, instrumento favorito de Norris. E ainda gravaram os áudios dos eventos. Bitteker segurou Jack Gillian e enfiou um picador de gelo em seus dois ouvidos, mas não conseguiu tirar a sua vida. Então, ele resolveu estrangular a menina até a morte. Depois, Bitteker estrangulou Lea Lamp, enquanto Norris batia na sua cabeça com uma marreta por 7 vezes. Abandonaram os corpos em um penhasco, com o picador de gelo ainda cravado na cabeça de Gillian. Em 30 de dezembro, a dupla sequestrou a menina de 16 anos em Hermosa Beach. Ela foi abusada, mas conseguiu fugir. Ao prestar queixa na delegacia, ela não conseguiu reconhecer as fotos de Lawrence e Norris. Em 31 de outubro, os assassinos raptaram Shirley Ledford, de 16 anos, que retornava para casa ao sair da igreja. Eles a subjugaram e, ao invés de dirigir para as montanhas, com ela como de costume, Lawrence Bitteker decidiu que iria violentar a adolescente ali mesmo na van, enquanto Roy Norris aumentava o volume do rádio e dirigia pelas ruas da cidade. Shirley foi esfaqueada diversas vezes e torturada com um alicate. Bitteker ligou o gravador e registrou o áudio das coisas inimagináveis que a forçou a fazer. Durante a tortura, ele pegou uma marreta e bateu em seus cotovelos muitas vezes, esmagando-lhe os ossos e exigindo que ela não parasse de gritar. Norris, em um certo momento, trocou de lugar com Bitteker e continuou o ataque desumano, enquanto a jovem garota implorava para ser morta. Nesse momento, Bitteker usou a mesma técnica de enrolar um cabide de arame em seu pescoço e girar com um alicate até romper a sua pele e a carne da menina. Só que dessa vez, em vez de jogar o corpo de um penhasco, eles decidiram abandonar o corpo de Shirley Ledford em um gramado de uma casa qualquer em Hermosa Beach, apenas para saber a reação das pessoas ao encontrá-lo. Ela foi posicionada nua, mutilada, terrivelmente abusada, de barriga para cima e de pernas e braços abertos, como uma última e horrenda humilhação. Em 20 de novembro, quando Bitteker e Norris foram presos sob acusação de ter sequestrado e abusado de uma garota em 30 de setembro em Hermosa Beach. De acordo com os relatórios, sua vítima foi borrifada com gás lacrimogêneo, raptada em um furgão prateado e abusada antes de conseguir escapar. No final das contas, a mulher falhou em fazer uma identificação positiva de Norris e Bitteker, mas os policiais, ao realizarem a prisão, descobriram drogas em seu poder, mantendo-os na prisão por violação de condicional. Eles foram denunciados por essa sobrevivente, que não conseguiu reconhecer, e eles foram presos por porte de drogas, porque ninguém sabia quem esses caras eram. Nada ligava a eles, porque ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com essas meninas, entendeu? E eles pegavam elas aleatoriamente na rua, na praia. Exato. E faziam o inferno. E outra coisa, isso aconteceu em poucos meses, no ano de 79, então não tinha um histórico do que estava acontecendo. Começou em maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses, meio ano. É, eu tinha 1 ano nessa época, então até eu estava chorando. Nem eu tinha nascido. Porra. Eu nem tinha nascido. O Roy Norris começou a mostrar sinais de tensão enquanto estava sob custódia. Em uma audiência em Hermosa Beach, ele disse: "Me desculpa por minha insanidade." E depois de algum tempo, começou a confessar todos os crimes. De acordo com as suas declarações, as garotas foram abordadas de forma aleatória e fotografadas por Bitteker, que lhes oferecia carona, maconha grátis e emprego como modelo. Puta que pariu. Isso me lembra um caso de 1990 aqui no Brasil. Qual? O maníaco do PAC. Pois é, ele oferecia emprego de modelo, né? Ou as meninas iam ser muito bobas, eu não tô aqui longe de mim querer vitimizar ainda mais as vítimas, mas é o cara ser muito... ter uma lábia infernal pra conseguir levar mulheres pra dentro de um carro. Só que assim, tá? No caso do maníaco do parque, tá? Pelas entrevistas, e como tem uma pessoa que tá lançando um livro a respeito disso, e foi lançado agora recentemente pela Prime, uma minissérie sobre o assunto, ele pegava as pessoas, as mulheres que estavam com a autoestima mais baixa, que ele via que a mulher estava com a autoestima lá no pé do chão, as mais sensibilizadas, as mais frágeis. A gente não tem psicólogo na nossa equipe para fazer esse tipo de análise na nossa equipe, não quer dizer que um de nós não seja formado em psicologia. Mas, e ainda que isso seja verdade, não poderíamos estar fazendo uma análise durante um podcast, né? Exato. De fato, não é o nosso trabalho, não fomos pagos para isso, mas uma pessoa que tem, vamos colocar a palavra no leigo mesmo, no psicopata, ele tem essa facilidade de farejar, vamos colocar mais uma vez no populacho, de farejar a pessoa que tem uma autoestima abalada e dizer a ela as palavras que eles querem, que elas querem ouvir. Né? Então, exato. Eles têm o poder de manipular e de trazer a pessoa para a sua história. E depois disso, para levar para onde quiser, é dois palitos. Não quer dizer que as pessoas que foram manipuladas são fracas. É justamente o contrário. Eles é que estão num patamar de manipulação fora do comum. Não, é que assim, ó, eu estava vendo... estava rodando hoje, no dia da gravação, os shorts do YouTube, um desespero, porque a gente quer sair e nunca consegue, e eu vi um corte da doutora Ana Beatriz, sobre os psicopatas, eles são 100% racionais, então eles conseguem, eles têm uma, segundo ela, tá, gente? Eles têm um grau de observação e racionalidade mil vezes maior do que a gente, porque a gente não tem o componente, porque a gente tem o componente emoção e eles não têm. O psicopata não tem componente emoção. Então é muito isso, assim, eles conseguem observar com uma maior facilidade o que a pessoa está passando ou como a pessoa está se sentindo, porque ele não tem esse componente emoção. Uma analogia que pode ser certeira em até certo ponto é quando você vê aqueles vídeos de leopardos capturando presas, né, roedores. O leopardo está num barranco acima da cabeça do bicho que está ali tomando água e ele está imóvel em 100%. E ele vai com a boca aberta e a pata com a garra exposta, se aproximando de uma forma tão lenta que você não consegue perceber. A gente que está assistindo o filme, a gente não consegue perceber que ele está avançando. E a presa que está ali bebendo água dele, olhando em volta ali, olha para o leopardo, ele está praticamente dentro da boca do bicho, mas ele fala assim, não representa nenhum tipo de perigo. Porque o bicho está ali praticamente imóvel, assim, com a boca do tamanho do mundo, quase engolindo a cabeça da presa, e a presa fala assim, não, tá tudo tranquilo. Não, cara, ele vai te comer. Exatamente, é bem isso, e é assim a cabeça do psicopata. Ele é, porque quando um animal tá voltado, tá com fome, ele tá voltado para aquilo e ele faz de tudo para sobreviver. Mas ele está com a cabeça totalmente voltada para aquilo, tá? E focada naquilo. E é assim que funciona a cabeça de um psicopata. Zero emoção. Enquanto a vítima, não, né? A vítima tá com todas as outras coisas na cabeça e quando ela vai perceber que foi manipulada, é tarde demais. Quando percebe. Exatamente. Exatamente. Muitas meninas recusaram as ofertas deles e outras foram raptadas à força. O rádio do furgão abafava seus gritos à medida que se dirigiam para uma estrada deserta nas montanhas para sessões de abuso e tortura. Os registros em fita dos momentos finais de Lea Lempe foram recuperados do furgão de Bitteker e os detetives contaram 500 fotos de jovens mulheres sorridentes entre as propriedades dos suspeitos. Em 9 de fevereiro de 1980, Norris levou os delegados às covas rasas do Canyon de San Diego e montanhas de San Gabriel, onde os restos mortais de Lea Lempe e Jack Killian foram recuperados. Um picador de gelo ainda estava cravado no crânio de Killian e os restos mortais tinham ainda outras marcas de crueldade. Indiciando os prisioneiros em 5 acusações de assassinato, o xerife do distrito de Los Angeles anunciou que Bitteker e Norris poderiam estar ligados ao desaparecimento de mais 30 ou 40 vítimas. Em 20 de fevereiro, uma pilha de fotografias confiscadas revelou 19 garotas desaparecidas, mas nenhuma foi sequer rastreada. E Norris, aparentemente, se cansou de confessar e parou de falar. Em 18 de março, Norris declarou-se culpado em 5 acusações de assassinato. Em troca pela sua cooperação, recebeu uma sentença de 45 anos. Em 2010, ele tentou liberdade condicional, mas foi negada. Ele pode recorrer a cada 10 anos. Enquanto isso, Bitteker, apelidado de Alicate, negou tudo. Em seu julgamento, em 5 de fevereiro de 81, ele testemunhou que Roy Norris só lhe falou dos assassinatos depois que ambos foram presos. Ele foi declarado culpado em 17 de fevereiro. E em 24 de março, de acordo com a recomendação do júri, Bitteker foi sentenciado à morte. O juiz também impôs uma sentença alternativa de 199 anos e 4 meses de prisão, para entrar em vigor caso a sentença de morte de Bitteker fosse mudada em uma apelação. Atualmente, ele recebe e-mails e os responde assinando como Alicate Bitteker, o que demonstra seu orgulho pela alcunha que lhe deram, filho de uma rapariga. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse é o legítimo psicopata. Ele gosta da fama. Ele fala assim, eu não vou conversar. Eu não fiz isso, mas eu sou o Alicate. Pronto. Tipo, oficialmente, ele não fez nada, né? Mas extraoficialmente, me chame de alicate, né? Me chame de assassino, porque eu gosto. Exato. Né? Agora, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu gosto na justiça americana, então a pessoa pode ser sentenciada a 5 prisões perpétuas. Mas por que o cara não já vai ficar preso a vida toda? É. Mas ele foi condenado a 5 prisão perpétua para ser cumpridas em paralelo. Porque se uma das 5 for derrubada, ele ainda tem 4 ainda. Então, o que o juiz fez? Condenou ele à morte, mas ele também tem uma sentença paralela de 199 anos e 4 meses. Eu não sei por que esses 4 meses, mas... 199 anos e 4 meses, com certeza foi algum cálculo baseado em tudo que eles puderam provar dos crimes dele, porque se ele conseguir derrubar de alguma forma a sentença da cadeira elétrica, ele ainda tem que cumprir 199 anos. Então é uma maneira de manter o cara restrito. É importante salientar que as fitas de áudio do abuso, tortura e assassinato de Shirley Ledford é utilizado no treinamento de agentes do FBI para dessensibilizar quanto a crimes de tortura. Você sabia disso? É importante a gente eles se dessensibilizarem. Eu sei, mas para mim não. A gente teria que ouvir muito isso. É que é uma lavagem cerebral, né? Bom, e na série Mindhunter, tem um momento que eles estão treinando, juntando a equipe, né? E chega um novo agente, né? Um quarto agente, porque é a psicóloga, os dois agentes, né? O novato e o veterano. E tem um quarto agente que chega lá, e aí eles colocam uma fita para eles ouvirem, e o protagonista diz que... O que que você fez? Eu coloquei eles para ouvir a fita do Bittaker e Norris. E aí tu vê a cara do agente ouvindo a fita e faz aquele zoom na cara dele enquanto a câmera se afasta, que você vê a cara de desgosto do agente enquanto ele é forçado a ouvir, porque ele precisa se dessensibilizar, porque segundo os protagonistas, eles precisam aprender como pensam os psicopatas. Cara, é terrível, né? E eu entendo o motivo daquela cara, porque eu ouvi a fita. E eu não aconselho ninguém a ouvir essa merda. O que que você achou desse caso, né? Sabendo que, de uma forma ou de outra, eles foram presos, não quer dizer que a justiça foi feita, porque para a justiça ter sido feita, as vítimas deveriam ser bonificadas de alguma forma, ou vingadas, até eu diria. Mas os criminosos foram presos e pagaram por seus crimes, ou estão pagando? Pagaram não, estão pagando, né? Isso, e para mim só vão pagar assim que alguém encaminhar até o forno. A gente já tem certeza que o assento número 37 e o assento 29 estão reservados para eles dois nas profundas do inferno, né? De preferência, exato, vai ser o 37 ou 29, porque eu não quero que eles fiquem juntos lá para não ficarem mancomunados criando novos planos. O que eu quero dizer agora, no finalzinho, muito obrigado por acompanhar esse caso, vocês, nossos ouvintes, e lembrando que esse e muitos outros casos criminais fazem parte do livro Agentes do Caos, que está em financiamento coletivo. Acesse o link no post e apoie nossa iniciativa. Eu espero você no próximo episódio de Agentes do Crime. Obrigado e caso encerrado.